Voltamos a apresentar o programa Vozes do Campo e da Cidade. Para você que sintonizou agora, a gente está batendo um papo sobre água. O dia 22 está aí na porta e a gente quer lembrar como esse bem é importante. Então, e no bloco anterior a gente estava ouvindo Graciete Santos, ela que é coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, uma ONG feminista, que atua aqui no sertão pernambucano e na região metropolitana, e também é coordenadora da Articulação Semiárido Brasileiro, aqui pelo estado de Pernambuco. Graciete, continua com a gente, mas a gente agora quer convidar vocês para ouvir o depoimento de uma agricultora chamada Maria Angélica. Ela vai falar para a gente sobre a importância da água na vida da sua família e como é que ela está reutilizando essa água, fazendo a gestão desse recurso lá no Ceará. E aí, em 2009, eu recebi a primeira cisterna de colher água na bicheira da casa. Graças a Deus, para mim, melhorou muito. Mas continuou a dificuldade da questão de planta encostar de casa, da planta de medicina, de fruta, da água para os animais, que era mais difícil. Quando foi em 2014, chegou a cisterna de enxurrada, né? E aí a gente colheu essa cisterna, graças a Deus, foi melhorando, porque a água, a gente pôde colher, guardar água para plantação, na questão do cheiro verde, do pimentão, água para os animais, as frutas, então melhorou. Mas quando chega o ano passado, a questão do reuso, que a minha água de casa ficava desperdiçada, como do banho, da roupa, da pia, e esse projeto chegou, eu abracei porque eu vi a necessidade de que tinha muita água se estragando ao redor de casa, ficando solta. E com essa chegada do reuso, para mim melhorou mais, porque aí eu aumentei as plantas como acerola, goiabeira, pitanga, abacaxi, a planta de batata, cana, o capim que ficava perto para ser regrado com essa dita água, né? Então, para mim, trabalhar com a água perto de casa como reuso, foi muito gratificante, muito mesmo. Para mim, melhorou muito, porque essa colhida d'água que ficava perdida, hoje ela não se estraga mais. A gente tem o cuidado de regrar as plantas com essa água que sai da pia, que não é desperdiçada. Então, para mim, foi muito bom esse projeto, viu? Agora, na minha pequena comunidade, são 7 cisternas de água para beber, né? Que a água de beber é para beber e cozinhar. E 2 cisternas de enxurrada só, porque são 8 famílias. 2 cisternas de enxurrada para essa necessidade de planta, né? Do cheiro verde, das fruteiras, são 2 cisternas. Não dá não para todas as famílias, mas a gente, com reuso do bioágua que chegou, melhorou mais, gente. Ai, minha filha, a vida sem água é um dizer, não tem vida, é morte, viu? É morte, não tem vida, não tem vida, viu? Não tem vida. Porque, olha, eu desde de menina, que sempre vivi em dificuldade d'água, entendeu? Eu vim ter melhora d'água agora de 2009 para cá, com a cisterna em casa, entendeu? Mas de 2009 para trás, a dificuldade sempre foi carregar água na cabeça, né, nas costas dos animais, porque não tinha água, não, acesso não. E a água era essa loba que a gente bebia do rio, cavando cacimba no rio para trazer a água para casa. E o cuidado que a gente tem que ter, eu pelo menos tenho muito cuidado, porque a gente vê que, com a graça de Deus, essa chegada da água da cisterna, para mim, melhora muito. Mas eu tenho cuidado de não deixar estragar, entendeu? Não deixar estragar, porque faz muita falta. Eu sei o quanto é difícil viver sem água. Ah, minha filha, olha o conselho que eu dou. E quem tem a água, cuide dela muito bem, porque a água é vida. nós temos que lembrar muito bem da água, porque a água, ela é uma fonte de vida que mata a nossa sede, que precisa ser zelada, porque em nome da água veio aquele que é o maior, Jesus Cristo. Então, Jesus é a água da nossa vida, é a fonte que mata a nossa sede. Então, eu digo para qualquer pessoa que quem tem água, zele, cuide bem, porque na frente ela pode nos fazer falta. E eu não queria que isso chegasse a acontecer, porque o semeado, como você está vendo, é difícil, seco, e a gente regrando com cuidado não vai deixar faltar. Deus não deixa faltar. É, quem também está dando um bom exemplo da reutilização da água, cuidado com o meio ambiente, é a promotora de justiça Temes Costa. Ela hoje mora lá em Pesqueira, aqui meio sertão, meio agreste. Eu tenho meio dúvida, sabe, Fernanda, com isso das regiões aqui em Pernambuco. Mas ela é daqui de pertinho e nasceu em Recife, então conhece tudo de capital. E ela tem uma saída interessantíssima para esse reuso da água, aí para quem mora em apartamento. Bem a realidade da gente aqui da região metropolitana, né? Pois é, a gente tem muito o que aprender com essas maravilhosas, né, Elka? E eu fico imaginando quantas outras experiências devem existir. E se você tiver alguma experiência dessa interessante, compartilha com a gente, que a gente pensa aí como é que retoma esse tema, como é que pode compartilhar com as outras ouvintes. É que, na verdade, eu morei na cidade de São Paulo, na época que teve aquele desabastecimento generalizado das barragens. E, embora pernambucana e minha família é toda do Agreste, de Pernambuco, então a gente convive com a seca todos os dias, né? E quando eu estava lá em São Paulo, foi verificado, teve aquela crise e práticas que a gente já é acostumado a ter consciência, no caso, no Nordeste, da economia de água, eu comecei a perceber que a gente também precisava implantar, porque a gente morava nos grandes condomínios e prédios em São Paulo, e quando eu comecei a perceber o quanto eu podia economizar de água, foi que eu comecei a me escandalizar pessoalmente com a questão ambiental e comecei a tomar algumas medidas na minha casa. Uma delas foi a minha constatação do consumo de água, no caso, de uma máquina de lavar roupa, que eu, no caso, eu tinha uma máquina de 11 quilos, e todas as vezes que eu ligava ela na lavagem completa, ela gastava cerca de 200 litros de água. Então, adquiri dois baldes daqueles gigantes de 100 litros, e eu ficava sempre, quando eu acionava a máquina, eu ficava mais ou menos de olho, porque eu fazia, no caso, na primeira vez que ela desprezava a água, a primeira lavagem que era da roupa mais suja, eu guardava num balde, e quando ela fazia aquele enxágue, que a água, que é praticamente de amaciante, a água limpa, eu colocava no segundo balde. Aquela primeira água, eu reutilizava para dar descargas nos banheiros da minha casa. E aí eu fui percebendo a quantidade de água que também a gente usa, que uma caixa acoplada, por mais que você tenha consciência de diminuir a quantidade de água, de tentar reduzir, se você parar para pensar, é um fato absurdo de que a gente usa água potável para dar descarga, ou seja, literalmente para jogar água potável no ralo. E quando eu comecei a perceber que eu residia num apartamento onde tinham apenas duas pessoas e era um consumo só com descarga de uma quantidade de água absurda, aí fazendo esse controle, o que é que eu fazia? Eu pegava esse primeiro enxágue, essa água mais suja, entre aspas, que nem é suja, né? É a água do sabão da máquina de lavar roupa, e eu levava para os banheiros da minha casa. E tinha sempre um balde maior que ficava sendo abastecido constantemente para dar descarga nos banheiros. Inclusive, eu tinha até, para não ficar carregando, eu tinha um balde de rodinha para poder carregar ao longo do apartamento. Quando eu chegava a visita, o pessoal sempre achava engraçado. O que é esses baldes aqui? Eu disse, olha, essa é a água da descarga, você usa esse balde, você usa o banheiro e dá descarga com esse balde. E eu observava sempre para aqueles baldes abastecidos para utilizar na descarga. E aquela segunda água do enxágue e da máquina de lavar roupa, eu reutilizava na próxima lavagem, porque é praticamente uma água limpa com amaciante, e quando eu ia lavar a roupa de novo, aí eu usava aquela água na primeira lavagem. Então, eu tentava reaproveitar aquela água da máquina de lavar roupa, que foi onde o maior volume de concentração de água, que é onde a gente observa o desperdício. Até quando eu comecei a fazer isso, até a gente sugeriu no condomínio que fosse feito, se fossem os mais modernos condomínios, eles têm um local específico para o descarte desse tipo de água limpa, que eles chamam de limpa, para poder ser reaproveitado. Infelizmente, na maioria das construções, não tem esse tipo de consciência. Então, eu fazia no meu apartamento aquilo, mas eu tinha noção que naquele condomínio, poucas pessoas faziam. Muitos dizem, inclusive, que não tem o espaço de colocar realmente um balde de 100 litros, é praticamente uma outra máquina de lavar roupa. Mas como eu tinha aquele espaço, eu fazia questão de fazer aquele reaproveitamento. E aí você vai começando a perceber o quanto de água potável que a gente desperdiça no dia a dia, né? E no caso eu tinha um consumo de uma casa com duas pessoas e eu era uma pessoa dentro de um condomínio, dentro de uma cidade como São Paulo. Mas aquela coisa, pelo menos eu estou fazendo aquele meu trabalho de formiguinha, tenho consciência limpa que eu estou aproveitando. É claro que eu tentei passar essa mensagem no condomínio e para outras pessoas, mas foi bastante difícil de implementar aquele costume. Algumas pessoas mantiveram, conseguiram fazer, eu vi alguns vizinhos comprando os baldes e tudo mais, mas pelo menos tem um start, né, de consciência de meio ambiente. E principalmente são essas duas grandes vilões que eu acho em uma casa, que é o consumo da máquina de lavar roupa e a descarga, que a descarga, se a gente parar para pensar, é água potável sendo jogada numa rede de esgoto, né? Então, isso para mim me escandalizava gritantemente. Só no dia a dia é quando você vai percebendo o quanto você consome, né? O quanto aquela água está limpa e está indo. E é como a gente vê muitas vezes hoje em dia que tem os jovens, as crianças que começam a achar que o leite vem da caixinha do supermercado e não da vaca. E da mesma forma a gente começa a ter aquelas pessoas que acham que aquela água que eu dou descarga vai pelo ralo, mas eu não tenho, né, responsabilidade nenhuma. Então, a questão ambiental parte muito dessa conscientização como um todo. Principalmente nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, que foi onde eu tive a minha experiência, a gente mora numa cidade onde ninguém me conhece, você é anônimo. Então, o que você fizer não vai ser nem reconhecido nem reprovado, né? Hoje em dia, não. Eu moro aqui em Pernambuco, moro no interior de Pernambuco, a gente convive com a falta d'água. Eu trabalho, inclusive, numa cidade que está há anos sem um abastecimento, onde a população até hoje depende dos carros-pipas do Exército, da Prefeitura e outros mais. E aí a gente começa a perceber o quanto a água é um bem tão precioso, mas nos grandes condomínios o normal mesmo é a gente não perceber, né? Não ter essa consciência. O que eu tenho pregado sempre na minha profissão, no meu trabalho, na minha casa, é que a gente, principalmente na questão ambiental, a gente faz aquele trabalho do beija-flor apagando o incêndio, né? Então, quando eu fiz isso na minha casa, veio várias pessoas me faziam, você vai ficar carregando esse balde quanto tempo? E riam, algumas pessoas assim, né, brincavam, olha esse balde aqui, alguns resistiam em utilizar o balde. Mas assim, eu tinha a minha consciência de que ali eu estava fazendo o meu papel. E na hora que a gente faz o dentro de casa, a gente olha para si, é quando a gente vai começar a perceber o quanto a gente erra, o quanto a gente pode corrigir. E a partir daquele meu exemplo, eu posso passar a minha experiência boa para aquela outra pessoa. A gente a pessoa da área rural, ela já trabalha aqui no interior de Pernambuco, a gente já tem essa questão da escassez de água, né? Mas mesmo assim, a gente percebe o quanto pode ser aproveitado, o quanto esse bem tão precioso que é a água hoje em dia tem a questão das cisternas, mas assim, poucas pessoas têm acesso às cisternas. E você vê o quanto a chuva desce aquela água toda pelo ralo e que a gente precisa realmente de uma consciência pública, de uma consciência política, uma consciência também dentro da nossa casa para ter para saber e ver o quanto a água é preciosa e quanto eu não posso jogar quando eu jogo aquela água pelo ralo, para onde eu estou levando ela, né? Eu estou deixando aquele ouro, né, ruir pelo esgoto. Então, acho que a mensagem tem que ser que eu tenho que tomar consciência na minha casa. O que é que eu estou fazendo na minha casa? E aí, quando a gente faz, é quando a gente começa a se escandalizar do quanto a gente pode fazer mais. Menino, que experiência interessante, viu? Quem dera se aqui na região metropolitana os condomínios adotassem essa ideia. Realmente teríamos um bom exemplo de boas práticas e de gestão da água. Mas ainda, infelizmente, são raros os empreendimentos com essa preocupação e as pessoas também. Pois é, a gente quando ouve esses depoimentos, como de Angélica e de Temis, dá para perceber como as pessoas que vivem no semiárido, elas se reinventam, né? Porque é uma região conhecida pela escassez de água, pela falta de abastecimento regular. E aí as pessoas acabam desenvolvendo estratégias para poder conviver com essa situação, né, de não ter água na torneira como a gente costuma ter ou deveria ter aqui na região metropolitana do Recife. Quem está acompanhando a gente já viu que a gente trouxe uma experiência do campo, uma experiência da cidade, mas eu acho que a pergunta agora é: como é que essas duas ações elas convergem, né? Vamos segurar essa pergunta, Elka, que a gente vai para o intervalo agora, mas quando a gente voltar, a gente responde essa questão. Não sai daí, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Vozes do Campo e da Cidade.